Eu gosto dela, mas ela tem um problema. Ela faz matoxi com um fruto proibido. Ela dá de comer a todos que têm fome. Basta ter o que dar, ela te faz bom tempero. Faz uma passada, arranca a gatuta. Carne com jindungo, criança não come. Ilonga, ilonga, ilonga, gahi amigo. Ilonga, ilonga, ilonga, gahi amigo. Ilonga, ilonga, ilonga, gahi amigo. Ilonga. Eu vou falar sem exagero. No buffet dela tem lá bom tempero. Ela dá de comer a todos que têm fome. Basta ter o que dar, ela te faz bom tempero. Faz uma passada, arranca a gatuta. Carne com jindungo, criança não come. Ilonga, ilonga, gahi amigo. Ilonga, ilonga, ilonga, gahi amigo. Ilonga, ilonga, ilonga, gahi amigo. Chamo Maria microfone, Maria microfone. Gosta de dar de comer os cantores, os cantores.